crer que sou junto com meus comparsas na rima que estraçalha contra o sistema burguesia que nos humilha. Segura a revolta dos favelados de Brasília. Vamos no esquema, firma forte, veneno. A mais de 160 Santana voa. Vai vendo, nós vai pelo amor. Arrimo o compromisso, jamais pra aparecer na humildade. Cuspigo, aqui é nacional 100%. Perifa, atitude de apertar. Se preciso na guerrilha, os nossos inimigos tá ligado lá na campana. De fada, gravata, maluco não me engana. Às vezes de boné, infiltrado na malandragem. Quando pra queimar, é perito e pilantragem. Mas eu tô esperto, maluco, eu não dou quela. Das ruas da oeste, pelos becos e vielas. Parou o baixo observando madrugada. Sinistra, nos 15 polegadas, só pancada. Batida, nos toca CD, RAP, nós arrisca. É tudo pelo amor, treta, guerra jamais. De ponta a ponta, só na paz. Eu quero é curtir, de boa pela noite. A luz da lua, não pega nada, maluco. Tenta a sorte, tenta a sorte. Eu não duvide.